ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso. Mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas e a partir de agora a gente vai falar do FETEG, segundo ato, esse grande evento que acontece aqui em Guaranésia. O Maurinho já está aqui para conversar com a gente, mas antes de começar o bate-papo com o Maurinho, temos aqui muitos convites. Vamos fazer isso durante o programa. Durante o programa a gente vai apresentando aqui os convites de algumas das companhias, dos grupos teatrais que vão se apresentar aqui no FETEG. Vamos começar por esse convite. Preste atenção aí, ó. Olá, somos o grupo Rabugento Cia Teatral de Sertãozinho, São Paulo. Convidamos a todos para se encantarem com a poesia de Cora Coralina. Dia 10 de setembro, às 14h, o Quintal de Cora, na Estação Ferroviária. Esperamos vocês! É isso daí, é o FETEG que tá chegando, gente. O Maurinho tá aqui com o coração a mil por hora. Tudo bem, Maurinho? Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde a todos os ouvintes da Pássaro da Ilha. Acelerado. Acelerado, né, Maurinho? Tá chegando o dia... Eu sempre, o pessoal organiza grandes eventos, eu recebo aqui, a gente sempre fala, né? O FETEG, segundo ato, começou no último dia do FETEG, primeiro ato, né? Sim. Terminou o FETEG, primeiro ato, a gente já decidiu a data do FETEG, segundo ato, e já começou a trabalhar em cima dele, né? E como é que tá essa programação para esse ano? Como é que vocês elaboraram toda essa programação? Porque é uma programação gigantesca, Maurinho. O FETEG teve um crescimento, tá sendo muito massa isso, porque o ano passado nós tivemos 18 espetáculos, né? Esse ano a gente tá com 32 espetáculos, aumentou o número de grupos que virão para Guaranésia, o número de artistas, né? Que ano passado nós tivemos em torno de 80, 90, esse ano nós já estamos com, sem contar os de Guaranésia, né? Dá 180, juntando toda a comissão, tudo são mais de 200 artistas e pessoas trabalhando, né? Que estão juntos. Então, teve um crescimento e eu acho que isso é muito legal. Teve grupos que, e ainda teve grupos que não tiveram como vir, né? Porque a gente tem que fazer uma seleção. Quantos grupos no total, Maurinho? Tem 21 grupos. Foram selecionados 21 grupos. Selecionados 21 grupos. Quantos se inscreveram ou desejaram participar? Eu imagino que foi muito. Em torno de quase 30. Então a gente teve que fazer um crivo, né? Porque, principalmente porque uma grande parte era espetáculo de palco, né? E como a gente só tem o Centro Cultural, tem lá o Teatro Fernando Romanelli, a gente teve que. Isso é normal, Maurinho, ter esse número grande de companhias, de grupos, ou não, é porque a Guaranésia já se criou, né, um reconhecimento? Não, os festivais de Minas Gerais, eles são, tipo, os outros estados gostam muito de Minas Gerais por causa dos seus festivais, né? Conselheiro Lafayette foram 45 grupos, quase 50, inscrição de 55, 56. Então tem esse número grande de grupos que gostam de estar participando, principalmente dos festivais em Minas, porque tem aquela coisa do mineiro, né? Da receptividade e também do nível dos festivais. Guaranésia ainda está no seu início, é o segundo, né? Então a gente tá ainda batalhando, porque a gente sabe como é difícil. Eu trabalhei lá na época atrás com o festival de dança, e o primeiro, o segundo e o terceiro foram muito complicados. A partir do quarto, aí o festival já começa a caminhar por si, né? Então, o Festival de Guaranésia, como está na sua segunda edição, tá ainda, a gente está batalhando, está correndo. Esse ano está acontecendo o festival, porque foi um ato de resistência mesmo do nosso, do Grupo Máscaras, porque era para não acontecer. A gente tá ralando muito, principalmente na parte financeira, porque fazer um festival desse tamanho não é fácil, né? Receber todo esse pessoal não é fácil. Como é que funciona isso tudo, Maurinho, essa estrutura aí para receber esses quase 200 artistas, talvez até mais de 200 artistas de outras cidades, de culturas diferentes. Tem gente do sul, tem gente do norte, né? Tem pessoal do Rio, né? Do Rio. Do interior de São Paulo. Como é que está essa estrutura toda? Então, a gente vai fazer como alojamento a Escola Municipal Dom Inácio, né? Vai ser o alojamento, e também o espaço Máscaras Cultural vai servir também como alojamento para os grupos. E aí a parte de alimentação, tudo vai ser tudo na Escola Dom Inácio, vai ser centralizado na Escola Dom Inácio. E aí a gente está trabalhando com esses grupos já faz um tempo, né? Cada grupo tem um apoiador, que os meninos que fazem parte do grupo Máscaras e da Agiletras, que também tá uma parceira da gente, né? A Agiletras teve o ano passado e tá esse ano de novo. Eles têm um apoiador aqui na cidade que entra em contato, que tá entrando em contato com eles já há um tempo, e eles vão conversando e vão passando detalhes daqui, e eles vão passando os detalhes de lá, as necessidades que os grupos vêm, às vezes vêm de ônibus de linha e tal, então tem que arrumar muita coisa aqui, a gente vai já correndo atrás disso e a gente vai trabalhando em cima disso. Cada grupo tem seus 10, 12, 9 integrantes, e a gente vai conversando com os diretores, os meninos, os apoiadores já vão entrando em contato com os outros integrantes do grupo, então vai se criando um laço de amizade, e aí a gente já vai passando as informações daqui. Você falou de Conselheiro Lafaiete, mas a gente aí já é um outro nível, uma cidade muito maior, né? Sim. Guaranés, a gente tá com menos de 20 mil habitantes. Sim. 18, 19 mil habitantes, cada época, mas vamos colocar na faixa de 19 mil habitantes. É o maior de Minas já? Com cidade de menos de 20 mil habitantes? Mano? Pelo tamanho de Guaranés, é um festival muito grande, né? Por se tratar de uma cidade de 19 mil habitantes, uma cidade pequena, e ter um festival dessa estrutura, sim, ele é muito grande. Nós tivemos aí o Festival em Passo, que foi um festival grandiosíssimo, né? Teve muito bom. Mas, assim, você pegando as cidades, Guaranésia está se destacando, sim, com o festival, com o nível dos espetáculos que são apresentados, que isso eu acho que é muito importante. Quando a gente faz a curadoria do festival para analisar os espetáculos que virão se apresentar aqui, a gente vai muito pelo lado de trazer espetáculos bons e também dar uma oportunidade a grupos novos, né, que estão aí começando e já tem um trabalho bom. A gente assiste aos espetáculos e vê, pô, são adolescentes, estão começando, já estão com um trabalho legal, vamos trazer eles para apresentarem. Tipo, ou se não, tem grupos que ainda não participaram de um festival, tipo, Guaranésia vai ser o primeiro festival de, eu acho que uns 4 ou 5 grupos. Vai ser o primeiro festival da história dos grupos, né, que eles apresentam nas cidades, e não tem esse hábito de festival. Então vai ser a primeira vez. Vai ser uma grande experiência. Principalmente do Rio de Janeiro, dois grupos é a primeira vez que vão participar de um festival assim, com vários grupos e ficar em alojamento. Então é uma experiência nova, eles toda hora eles perguntam como é que é, como é que não é, e aí a gente vai ser assim, a gente vai apresentar, como é que as oficinas, como é que. Então, isso é legal. Você vem a ansiedade, né? A gente. Ansiedade que você já sentiu lá atrás. Lá atrás, o meu primeiro. Eu tava até, a gente tava ensaiando, né? Saí do ensaio correndo pra cá. E eu tava até conversando com as meninas que estavam falando que foram a primeira vez no Festival de Lafaiete, e a gente tava recordando, o meu primeiro festival foi em 96, em Extrema, e tinha essa ansiedade de estar chegando, de ver como é, né? De saber, de conhecer novas pessoas, e isso é, né? 200 pessoas aqui, todo mundo interagindo, é uma festa, né? É uma festa, o festival quer dizer festa mesmo, vira uma festa do teatro. Maurinho, mas segundo ato, né? Segundo ano, com já essa programação grande, de qualidade principalmente. Isso daqui é mais pelo reconhecimento que o Máscaras tem em todo o estado de Minas Gerais, porque já é um grupo reconhecido em todo o estado de Minas Gerais, ou é pela falta de festivais que a gente tem aí no Brasil? E não, tem um festival lá naquela cidadezinha, vamos pra lá. Olha, vamos dizer assim, o nome do grupo Máscaras, ele chama. Também chama pela, tipo assim, pela nossa história, pelos pelas nossas conquistas, né? A gente ser hoje um ponto de cultura, a gente já ter sido reconhecido em editais nacionais, em editais estaduais. Quer dizer, dá uma credibilidade, sim, sim. E também muitos a gente tem como amigos, né? Então, os festivais em Minas Gerais são, a gente fala que é um festival de amizade, né? Que as pessoas vão e quem não se conhece acaba se conhecendo e a gente reencontra antigos amigos. Então, e também Guaranésia, cara, eu acho que pelas fotos, como é Guaranésia. Guaranésia, quando fez a sua primeira mostra de teatro lá em 96, na época o Preto e o Fernando, durante muitos e muitos e muitos e muitos anos, todo mundo falava sobre Guaranésia. Pô, o festival de Guaranésia foi muito legal, aquelas praças são lindas, o centro cultural é tudo perto, então tem isso também. E as pessoas que vieram para cá ano passado acabaram falando também que o festival foi legal, que lógico não foi um ótimo festival, mas dentro das nossas possibilidades, principalmente as do ano passado em termos de locais de apresentação, as pessoas gostaram, tanto é que estão voltando, né? A maioria estão voltando. Todos voltaram ou não? Teve uns que não conseguiram, né? Porque é complicado, né? Dificuldades. O pessoal de Governador Valadares não conseguiu o transporte, estava até na programação. E de Florianópolis. Então, a gente. Mas a grande maioria está de volta. Está de volta, de volta. De volta e propagou que é o teatro aqui de Guaranésia, o FETEG é bom. O Luan, Antônio Cláudio, gostaria de dar os parabéns aí, um grande abraço pro Maurinho, que é tão querido por todos nós, e desejar boa sorte, que Deus ilumine todo o trabalho dele no FETEG, que tenho certeza vai ser grandioso e maravilhoso. Grande abraço. Luan, tá mandando. Valeu, Luan. Luan também faz parte aí da nossa comissão, vai estar dentro, vai estar trabalhando aí com a gente. Deixa eu ver quem mais aqui tá mandando abraços. Luciana também tá mandando um abraço aqui para você. Parabéns, Maurinho, pelo FETEG. Grande sucesso. Alice também tá mandando aqui um abraço. Tá vendo, Maurinho? Obrigado. E tem gente mandando recado, né? Vamos ouvir mais um aqui. Deixa eu ver se isso daqui tá certo. Vamos lá. Recado de quem? Esse aqui é o pessoal de Mococa, né? Alô, Guaranésia, nós somos o grupo Rabugento Cia Teatral e estaremos aí no FETEG, no domingo, dia 10 de setembro, às 4 da tarde, na Praça Maestro Pedro Fontoura. Você não pode perder Melodramas de Picadeiro, a magia do Circo Teatro em Guaranésia, no FETEG. Domingo, dia 10 de setembro, às 4 da tarde. Esperamos você! Muito bem, domingo, dia 10 de setembro, às 17 horas. É o pessoal do Rabugento e de Sertãozinho, né, mano? Isso, os dois espetáculos deles são no domingo, né? Um sobre Cora Coralina, que é o que foi antes, né? Aquela chamada antes. Isso. E esse aí que é o Melodramas do Picadeiro, que é um espetáculo circense, circo teatro. Vai acontecer às 16 horas, né? Ali em frente à lanchonete Rio Branco, né? Isso, lá na Praça Maestro Pedro Fontoura ali. E aí depois você já programou para 19h30 a premiação. A premiação é 19h30. Você vai tirar essa turma de lá pra São Na premiação, eu acho que eles ficam doidos pela premiação, né? É a parte mais importante do festival pra eles. Não vai ser fácil, não, viu, mãe? Ó, vamos lá, mais um recadinho aqui. Olá, Guaranese. Sou ator do TPM, Teatro Popular de Mococa Rogério Cardoso. E convido vocês para assistirem às nossas apresentações. No dia 6, com a Corrida das Flores, às 2 horas. E no dia 7, com o Zoo Story, às 3 horas. Ambas no Centro Cultural. Vem pro FETEG. Vem pro FETEG, é isso daí, hashtag vem pro FETEG. Pessoal do TPM, tanto é que o TPM, o cartaz, é uma foto do espetáculo, espetáculo deles do ano passado. Eles autorizaram a gente usar e ficou muito legal. O pessoal gostou demais. Maurinho, tudo começa na quarta-feira, dia 6. Quarta-feira, dia 6. Vamos lá, fala pra gente o que teremos no FETEG desse ano, segundo ato. Bom, nós teremos as oficinas, né, pros atores e também os atores aqui de Guaranésia. Quem quiser fazer oficina, tá? É só procurar a Bruna Emiliano lá no Máscaras, da 1 às 6 da tarde, e fazer a sua inscrição. Então nós teremos as oficinas. Na quarta-feira começa a oficina com o nosso querido Klaas Kleber, que tá voltando a Guaranésia depois de muito tempo. Ele que teve muito tempo, muitos anos em Portugal, né? Foi fazer seu mestrado, seu doutorado em Portugal e vai estar voltando, fazendo esse trabalho com a oficina com a gente. E depois a TED começa com o teatro infantil, com o pessoal de Mococa aí, como o Augusto fez o convite, a Corrida das Flores, que é um infantil, né? Depois nós vamos ter uma palestra maravilhosa com o Klaas, né? Que é sobre o trabalho do clown com a terceira idade. E é um trabalho que ele fez lá na cidade de Porto, em Portugal, com um grupo da melhor idade da, e fez aqui também no Brasil, onde ele criou um grupo chamado As Palhaças, com o pessoal da terceira idade. E ele vai estar falando sobre essa experiência, sobre o bem que isso faz a melhor idade. O que é clown, Maurinho? Que muita gente não sabe. O clown é um palhaço, né? É o palhaço, que a gente fala o trabalho do palhaço no meio teatral, que acontece muito com o mímico, o exemplo clássico do clown, Carlitos, né? Charles Chaplin, o Gordo e o Magro, os Três Patetas são exemplos do clown nos dias assim que nós tivemos uma vivência. Depois a gente tem outro espetáculo infantil, que é o Grupo Passarinho de Guaxupé, com a Festa da Princesa, um infantil também, que é muito lindo. E aí a gente encerra a tarde da quarta. À noite nós teremos o nosso espetáculo, Eus, né, com o Grupo Máscaras, uma apresentação especial. Às 9, nós teremos a companhia Lux de Carmo do Rio Claro, da nossa amiga Helena, com o espetáculo Encontro Passos que Ficam na Memória. Esse espetáculo tem uma história muito legal, que ele foi criado a partir da oficina que ela fez o ano passado com o nosso amigo que vai estar aqui também no festival, Ricardo Inhão, o Tato. E a partir da oficina que ela fez de dramaturgia com ele aqui no ano passado, ela começou a escrever esse texto. E uma promessa dela era apresentar esse texto no FETEC Segundo Ato. E aí ela vai estar aqui na quarta-feira, às 9 da noite. No Centro Cultural. No Centro Cultural. E às 10 da noite, lá na Estação Ferroviária, tem um espetáculo que é lindo, que é o Grupo de Teatro Nós Cego, de Porto Alegre. É o espetáculo Pequenas Coisas. Já assisti também, é muito lindo. Às 10 da noite. Às 10 da noite, lá no Complexo Estação Ferroviária. Isso na quarta-feira, né? Quarta-feira, véspera de feriado, né, gente? Isso, dia 6. É isso. Aí na quinta teremos mais oficinas, né? Já começa outra oficina também, a do Klaas, e começa também a do pessoal do CHAP, né? Companhia Horizontal de Arte Pública do Rio de Janeiro, que vai trabalhar uma oficina de perna de pau e outra oficina de cultura popular, que é muito massa. Todas essas oficinas têm que fazer a inscrição antes. Tem que fazer a inscrição antes, porque todos, né, vão querer fazer, então são vagas limitadas. Então o pessoal tem que se inscrever até que dia, Maurinho? Quem for de Guaranésia, faz teatro e tá afim de fazer uma oficina, procura a Bruna rápido, porque o pessoal tá fazendo as suas inscrições através de seus apoiadores, então as vagas são limitadas mesmo. Certo. À 1 da tarde a gente tem o pessoal do grupo teatral Porão de Ribeirão Preto na quinta-feira, né? Lá no Centro Cultural, com o infantil Um Presente para a Princesa. Às 2 da tarde nós teremos as leituras contemporâneas, a experiência da palavra, uma leitura jogo do artigo Notas sobre a Experiência e o Saber de Experiência, do filósofo e pedagogo Jorge Larossa. E quem vai provocar esse jogo é o nosso também amigo Pedro Stempinevski, que é guaxupeano e faz parte do Puleiro do Bando em São Paulo. É uma pessoa fantástica, um grande... O provocador aqui entra em que sentido, Maurinho? Ele vai provocar o público presente? Exatamente, provocar a leitura e o jogo, porque não é somente uma leitura, né? É também um jogo onde todos que estão ouvindo a leitura podem participar, podem intervir no meio da leitura para fazer questionamentos, né? Para dar opiniões. Então é um jogo, é uma leitura-jogo que vai... Eu acho que vai ser muito legal. Vai ser lá na Câmara Municipal. Às 2 da tarde. Às 3 nós teremos aí o TPM, né? Teatro Popular de Mococa, com o Zoe Story. Esse é um espetáculo adulto, às 3 da tarde, lá no Centro Cultural Professora Fernandina Tavares Paes. Foi premiado no Festival de Conselheiro Lafayette, no FACE, né? Então é um espetáculo muito bom. Às 4 da tarde nós teremos o Passarinho de Guaxupé, com contações de história na Praça Dona Sinhá, né? Nas 4 da tarde, convido a todos para estar indo lá ouvir as histórias de Elias José. E às 17 horas nós teremos o grupo Alter Ego de Mococa, com o espetáculo Entre a Cruz e a Espada, um espetáculo adulto, no Centro Cultural Professora Fernandina Tavares Paes. A quinta-feira ela tá bem cheia, né? Está repleta de atrações mesmo. Às 19 horas nós teremos no Complexo da Estação Ferroviária a Companhia Ataúrfa de Hortolândia, que é o espetáculo Ai de Ti, é um espetáculo adulto e traz a nossa querida Tairine, né? O grupo que a Tairine faz parte, que é da escola que ela frequenta lá em Hortolândia, e eles estiveram em Barbacena e agora estão vindo aqui para Guaranésia. É um reencontro da Tairine com a cidade natal. Nasceu no Grupo Máscaras. Nasceu no Grupo Máscaras, legal. Exatamente. Às 20 horas nós teremos a trupe investigativa Arroto Cênico, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, com o espetáculo adulto Borra. É um espetáculo forte, é um espetáculo premiadíssimo, né? E recomendo a todos, é no Centro Cultural Professora Fernandina Tavares Paz. E a gente também deixa um aviso que são limitados, né? Porque o Centro Cultural comporta 230 pessoas. Então, jogando em cima disso, então a gente vai. Quem quiser assistir tem que chegar mais cedo e tá aguardando seu lugar. De altíssima qualidade. Altíssima então qualidade. Mais cedo. Às 21 horas nós teremos o grupo Teatro Nosso Cego, com o Átimos de um Homem Nunca Só, um espetáculo adulto lá na Escola Estadual Carvalho Brito. É o nosso amigo Juliano Canal. E às 10 horas da noite, às 22 horas, teremos Teatro Experimental de Pouso Alegre. O espetáculo Obsessão Nossa de Cada Dia. É um adulto de Nelson Rodrigues. Categoria palco lá no Centro Cultural, professora Fernandina Tavares Paz. E depois teremos festa, um sarau. Lá no Empório Denise da Thaís. Isso, né? Teremos o sarau lá na Thaís. Ó, Maureen, daqui a pouquinho a gente volta para falar programação de sexta, de sábado, domingo. Tem muita tem muitos eventos. Eu tô imaginando aqui, Maureen, que infelizmente muita gente, ao optar por uma peça ou outra, vai acabar perdendo, né? Exatamente, vai ser. Tem que fazer a escolha, né? Não dá para assistir todas, pelo jeito aqui. Não tem. Por exemplo, na quinta-feira começa às 2 da tarde, vai ter espetáculo aqui. Às 18 horas, que é o pessoal. Dá o tempo pro pessoal dar uma. Jantar aqui, mas depois é das 2 até as 10 da noite. A quinta-feira, o feriado ficou bem. É porque também a gente tem que trabalhar junto com as possibilidades dos grupos, Tem que aproveitar esses grupos. Exatamente. Não pode, lá não dá pra ver, tem que trazer mesmo. Abraço aí pro meu amigo Maurinho, parabéns pela batalha. Pelo esforço aí no teatro, o Robinho Perucini tá mandando esse abraço aqui pra você. Robin Williams, o homem bicentenário. Abraço. O João, professor João Sebastião, também está mandando um grande abraço para você. Tá lá ligado. Obrigado, João. Um grande abraço. Nosso mestre. Opa, grande mestre, João Sebastião. Deixa eu ver quem mais aqui. O Mauro Filho está mandando aqui um abraço. Um abraço para o Maurinho, do Mauro Filho. Um beijo, meu querido, meu filho. Te amo. Um beijo também para o Chico e para Nanda. Essa galera, a Kênia também está parabenizando aqui. Está te mandando um abraço também, parabenizando aí por toda a programação do FETEG. Obrigadão. Deixa eu ver mais um recadinho aqui, acho que esse aqui eu ainda não coloquei, vamos lá. Galera de Guaranésia, nós somos a Companhia Teatral Luz e queremos convidar você para estar com a gente no sábado, dia 9 de setembro, às 8 horas, no Centro Cultural Professora Fernandina Tavares Paz, com o espetáculo Corpus. Vem pro FETEG. Tem gente do Brasil todo, hein, Maurinho? É a Companhia Luz da nossa querida Dânia, primeiro festival deles também, do Rio de Janeiro, vão estar fazendo a estreia em festivais aqui em Guaranésia. Intervalinho comercial e voltamos já. Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas. Estou conversando aqui com o Maurinho do Grupo Máscaras, organizador aí do FETEG, segundo ato. E tem mais um convite aqui para você, ó. Vamos ver. Olá, eu sou a Natália Lira, atriz da Companhia Teatro de Acácia do Rio de Janeiro. Eu tô aqui para convidar vocês pro nosso espetáculo Efêmera, que irá acontecer no dia 9, às 21 horas, na Escola Estadual Carvalho Brito. Vem pro FETEG. Carvalho Brito. Carvalho Brito. Mano Rap aqui tá mandando um abraço pra você, viu, Maurinho? Outro abraço, Mano Rap. Quero parabenizar aí pelo grande trabalho que ele desenvolve com os jovens aqui de Guaranésia. Valeu, brigadão. Maurinho, estamos então na sexta-feira que começa às 8 horas da manhã. Com as oficinas, né? As oficinas vão estar rolando, que inicia-se aí a oficina também do nosso amigo Pedro Stempniewski. Certo. E na sexta-feira aí começa um pouquinho mais tarde, dá um sossego pra dar uma aliviada da quinta, né? Às 2 da tarde nós temos o grupo de teatro Dona Rosa, né? Lá de Guaxupé, com o espetáculo A Bailarina e o Soldadinho de Chumbo, infantil, que muita gente assistiu e pediu pra para ter uma reapresentação. Então, a oportunidade vai ser aí na sexta-feira, às 14h, lá no Centro Cultural Professora Fernandina Tavares Paes. Às 15h, a gente tem o grupo Terceiro Sinal, Casa do Teatro Conselheiro Lafayette, com o espetáculo Um Rato Diferente. É um infantil, é muito lindo, fala sobre o lance da reciclagem, né? Vai ser lá no Carvalho Brito. Às 15h. Depois, às 16h, nós temos o Teatro Experimental de Pouso Alegre, com o espetáculo Quem Roubou a Boneca de Pano, infantil também, lá no Centro Cultural. Então, a TED da sexta-feira é voltado totalmente para as crianças. Infantil, né? Exatamente. Às 14h, às 15h e às 16h, público infantil. Isso. Aí, às 19h, nós temos o grupo experimental Casa do Laboratório de Ipatinga, nosso amigo João Carlos, que é um que fazia muito tempo que não via em Lafayette e ficou louco para. Nossa, quero ir, a gente ajeitou para estar vindo. Legal. E ele vai estar apresentando aqui o espetáculo A Última Hora. É uma adaptação de Beijo no Asfalto de Nelson Rodrigues, é um espetáculo adulto, vai ser lá no complexo da estação ferroviária, lá na estação, às 19h. Você já participou de algum festival que não tivesse Nelson Rodrigues envolvido? É complicado, é Nelson Rodrigues é o grande do teatro, mundialmente, ele é Máscara está produzindo. Ano que vem, Nelson Rodrigues por aí. Bom, vamos lá. 20h temos novamente a trupe investigativa Arroto Cênico de Nova Iguaçu com o espetáculo Francisca, Uma Casa Enlutada. É um espetáculo adulto lá no Centro Cultural Professora Fernandina Tavares Paes. Espetáculo também premiadíssimo. Foi premiado em Lafayette, premiado em Barbacena. E às 21h nós temos aí, como a Natália acabou de convidar, a Companhia Teatro de Acácia do Rio de Janeiro, com um espetáculo efêmero, um espetáculo adulto, na Escola Estadual Carvalho Brito. E às 22h, encerrando a noite da sexta-feira, nós temos o Espaço Núcleo de Teatro de Limeira, São Paulo, com um espetáculo Querida Célia, adulto, é um espetáculo de eu assisti, posso falar, é emocionante. Drama. Tá? É um drama, foi premiado em Lafayette, premiado em Barbacena, é um espetáculo premiadíssimo, vai ser lá no Centro Cultural Professora Fernandina Tavares Paes, às 22h. E às 23h nós teremos o grande baile de máscaras com a banda Dona Zé, lá na Gelda Panissa Evento. Todo mundo está convidado, vai ser a parte de confraternização entre artistas e comunidade. Todo mundo. Mas aí como é que é, Amorim? Tem que comprar ingresso antecipado? Sim. Na hora? Como é vai que tá, eu acho que vai estar vendendo o ingresso lá na hora, né? Lá na portaria. E tem que ter máscaras, né? Tem que estar com a máscara. E é o baile Dona Zé. Nosso abraço pro Felipe. Agradecer ele que está cedendo juntamente com os outros integrantes, Vaguinho, Danilo, esse show para fazer esse baile de confraternização. E é um baile muito alegre. Pra cima, o pessoal, né? Vai se divertir muito, muito alto astral lá na Gelda. Obrigado também pela Gelda por estar cedendo espaço lá para a gente estar fazendo essa festa pro pessoal. Toninho Pincel de Ouro está te parabenizando. Deixa eu te interromper aqui para aqueles salves, né? O Matuzinho também. Salve, salve, Maurinho. Parabéns pela dedicação, pela cultura de nossa cidade. Que nosso Pai Celestial sempre ilumine seus passos. Amém, Matuzinho. Toninho, que é grande parceiro nosso. Esse tá em todas, né? Tá em todas. Toninho. Valeu, Toninho. Aquele abraço. Seguindo então, Maurinho, agora chegamos no sábado, né? Sabadão. Oficinas às 8h? As oficinas às 8h. Às 13h nós temos o CETA, né? Centro Experimental de Teatro e Arte de Nova Iguaçu, com o espetáculo adulto Perdoa-me por Amar. É um espetáculo também premiadíssimo do Centro Cultural Professora Fernandina Tavares Paes, é o nosso amigo Lino Roca lá de Nova Iguaçu, ganhou o prêmio Shell lá no estado do Rio de Janeiro com um trabalho que ele faz nos festivais festivais de teatro das favelas do subúrbio lá, muito bom. Às 14h a gente vai ter uma leitura dramática, né, lá na Câmara, com o texto Cloro ou Afogado, do nosso amigo irmão Ricardo Inhan, né? O guaxupeano Ricardo Inhan, que é premiadíssimo também, é o último trabalho dele que foi pra TV Cultura, a série, aí me fugiu o nome da série, foi premiada aí, uma série que passou na TV Cultura, na TVE e agora está sendo reapresentada na TV Cultura novamente. Ele que já fez várias séries pra pra GNT, pra Globo, ele é fantástico. E essa leitura dramática é diferente daquela primeira leitura. É diferente, essa é uma leitura dramática mesmo, onde vai envolver o grupo Máscaras com o Pedro Stempniewski, que vai ser uma leitura muito legal também. Muito bem, acontece às 14 horas na Câmara Municipal. Às 15 horas, nós temos a Companhia de Teatro Rastro dos Astros de Ubá, nosso amigo Lucas, com o espetáculo infantil A Menina do Dedo Verde, lá no Centro Cultural Professora Fernandina Tavares Paz. Recomendo levar as crianças, é um espetáculo muito lindo. Às 16h, nós teremos o pessoal do Grupo Porão, né? O Grupo Teatral Porão de Ribeirão Preto, com o espetáculo Animais Anômalos, é um espetáculo adulto. Vai ser lá na Escola Estadual Carvalho Brito, às 16h, no sábado. Perfeito. Às 17h, nós temos a Companhia Teatral Letras de Rosa, é lá do Rio de Janeiro, o nosso amigo Fernando, que vai estar aí apresentando esse espetáculo, que é nosso amigo Renato, nosso amigo Renato vai estar apresentando esse espetáculo que é baseado na obra de Guimarães Rosa, chama-se A Terceira Margem do Rio, A de Dentro. É um espetáculo adulto, é um espetáculo premiado, já se apresentou no Festival de Curitiba, já se apresentou em vários festivais, premiadíssimo. No Centro Cultural Professora Fernandina Tavares Paz, às 17h, recomendo. Recomendadíssimo, então. E aí Guimarães Rosa, né, Guimarães Rosa, as professores e aos alunos aí, é uma aula, viu? Começando a noite do sábado, às 19h, a gente tem a Companhia do Avesso de Teatro, de Ubá, com o espetáculo A Solidão das Horas, também um monólogo adulto, premiadíssimo, vai ser na Escola Estadual Carvalho Brito, às 19h do sábado. Às 20h do sábado, como a Dani acabou de convidar aí, nós temos a Companhia Teatral Luz, do Rio de Janeiro, com o espetáculo Corpus, é um espetáculo adulto, vai ser no Centro Cultural Professora Fernandina Tavares Paz. Às 21h, nós temos novamente o Espaço Núcleo de Teatro de Limeira, com o espetáculo A Caravela da Ilusão, também muito lindo o espetáculo, premiadíssimo, vai ser lá no Complexo da Estação Ferroviária, lá na estação, às 21h do sábado. E para encerrar, o sábado às 22h, nós temos o grupo de teatro Casa do Teatro de Conselheiro Lafayette, nosso amigo Geraldo Lafayette, com o espetáculo Em Cada Flor Um Beijo, um espetáculo adulto, vai ser no Centro Cultural às 22h. E às 23h nós temos o Boteco dos Artistas com um samba de roda, com o pessoal de Guaxupé trazendo um samba de roda muito legal lá na Praça do Espeto. Para encerrar de verdade, né? E tem às 23h tem o Boteco dos Artistas, então, isso no sábado. Vamos colocar mais um convite aqui, Maurinho, pra gente, antes a gente finalizar aí o domingão, né, do FETEG segundo ato. Vamos ver. Todo Ei, galera, nós somos o grupo Terceiro Sinal da Casa do Teatro de Conselheiro Lafayette. E estamos aqui para convidar todos vocês para assistirem no dia 8 de setembro na Escola Estadual Carvalho Brito, às 15h, o espetáculo Um Rato Diferente! Vem pro FETEG! Vamos lá, pessoal! Mãos na massa! Vamos limpar essa praça! Todo rato tem rabo, logo todo. Legal demais, Maurinho. Vamos pro domingo então, Maurinho. Último dia, né? Último dia. Encerrando o FETEG segundo ato. Às 8h tem oficinas, né? Às 13h nós vamos ter a Companhia Horizontal de Arte Pública do Rio de Janeiro. Nosso amigo Eduardo Duval, que veio ano passado, amou a cidade de Guaranésia e tá voltando agora trazendo a trupe toda, né? O ano passado vieram 3 integrantes para apresentar o Palhaçaria Circo Show. Agora tá trazendo um espetáculo de rua muito lindo chamado Cantos, Contos e Encantos, que vai ser na Praça Coronel Paulo Ribeiro, ali em frente à igreja, às 13h do domingo. Às 14h, nós teremos aí, como já foi convidado, a Companhia Rabugentos, Companhia Teatral de Sertãozinho, São Paulo, com o espetáculo Quintal de Cora. É um espetáculo livre, em cima dos textos de Cora Coralina, é muito lindo, vai ser lá na Estação Ferroviária, às 14h. Às 15h, às 15h, nós teremos o grupo Tramas e Dramas, de Guaxupé, com o espetáculo À Beira do Nada, espetáculo adulto, espetáculo lindo, recomendo, assisti já duas vezes, vou assistir a terceira vez agora aqui no FETEG, vai ser lá no Centro Cultural, professora Fernandina Tavares Paz, às 15 horas. Espetáculo da Vanessa e do Hernani. E às 16 horas, encerrando a parte teatral do festival, nós temos a Rabugentos Companhia Teatral de Sertãozinho, com o espetáculo Melodramas do Picadeiro, um espetáculo livre, que vai ser lá na Praça Maestro Pedro Fontoura, a gente aí fazendo a descentralização, levando o teatro também a outras partes da cidade, aí a todos os moradores aí da região da Praça Maestro Pedro Fontoura. Fica o convite para que vocês vão aí assistir. É uma peça circense, né? Circo, teatro, eu acho que todos, é para a família inteira, para criança, para o papai, para o vovô. Então tá todo mundo aí. E depois, às 5 horas da tarde, tem a roda de samba lá na lanchonete Rio Branco, confraternização. E a praça amanhã. Exatamente. Vamos fazer a confraternização de todos os artistas. E às 19h30 nós teremos a premiação, despedida, as atrações, as apresentações aqui também. Premiação, quantas categorias são? E como é que está dividido? É dividido em três categorias: palco, rua e alternativo. Certo. Até isso foi questionado. Ah, mas nós temos três jurados que são muito competentes e vão estar avaliando os espetáculos de palco, rua e alternativo. A maioria aqui é palco, né? A maioria é palco. Alternativo se enquadra? Alternativo se enquadra é num formato diferente, né? É um teatro feito de uma forma diferente, não usa-se um palco, né? Um palco italiano. Tanto é que as apresentações vão ser na estação e no Carvalho Brito. Certo. Então essas peças aqui vão estar nessa categoria. Todas as peças do Carvalho Brito e da estação ferroviária são do alternativo. E as nas praças entra na parte rua. Legal. Né? Três jurados, então. Três jurados. Vai ter premiação para ator, direção, melhor ator, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, melhor direção, melhor espetáculo. Tem troféu para todas esses estilos aí. E também tem um prêmio em dinheiro de R$3.000 para o melhor espetáculo de todo o festival, dentre os três. E aí esse é o que ganha o maior número de prêmios ou não? Necessariamente talvez... não. Tá. Porque às vezes ele pode ganhar vários prêmios dentro da categoria dele. Mas existe... o conjunto da obra. Exatamente. Ele então, acaba se destacando. No ano passado aconteceu, sim, que foi o pessoal de Passos, né? A Trupe Ventania, que ganhou todos os prêmios da parte de rua e acabou sendo o melhor espetáculo do festival. Mas não necessariamente tem que ser assim. Eu sei que você não vai me responder, mas eu vou perguntar, porque eu tô aqui para perguntar. Tem algum favorito aqui para ser o melhor espetáculo, Maurício? Não. São todos espetáculos de alto nível, são todos espetáculos muito bons. Eu recomendo à população de Guaranésia e da região que venham assistir. É uma oportunidade única de assistir em teatros, assim, espetáculos de alto nível, peças muito boas de várias regiões, saber o que está acontecendo do Rio, os espetáculos de Porto Alegre, do Juliano, são maravilhosos, são fantásticos. O pessoal Tipatinga, que a gente já assistiu, Conselheiro Lafayette, e Sertãozinho, são todos espetáculos fantásticos. E cada um traz um estilo novo, algo diferente, que o próprio Máscaras, acho que vai pegando um pouquinho de cada um, não é? São, a gente tenta, quando a gente tá fazendo a curadoria, procurar novas linguagens, né? Formas diferentes dos espetáculos que estão escritos. E até alguns tem até, depois que a gente assiste, fala, nossa, parece muito com o que a gente faz, né? Porque tem uma linha, né? A linguagem, a linha que segue, a linha de produção, né? Então tem vários estilos, tem o teatro de Nelson Rodrigues, que é aquele teatro forte, tem o teatro de Plínio Marcos, que é o Borra, que é um teatro pesado, mas que traz uma mensagem, o Borra, que fala sobre a carceragem, né? Principalmente jogando agora no âmbito do que estamos vivendo. Então são espetáculos de todos os, para todos os gostos. Eu apostaria minhas fichas no Borra, porque o Maurinho já falou duas vezes essa peça. Vamos lá, gente, ó, mais uma convite aqui para você. Alô, alô, Guaranésia! Aqui quem tá falando é Eduardo Duval, da Companhia Horizontal de Arte Pública do Rio de Janeiro. Estamos ansiosos para levar nossos contos, cantos e encantos para o 2º Festival Nacional de Teatro de Guaranésia. Venha para o FETEG você também. Apresentaremos no dia 10 de setembro, às 13 horas, na Praça Coronel Paula Ribeiro. Você não pode perder essa trupe de brincantes invadindo e colorindo a cidade de Guaranésia. Vem pro FETEG você também, vem! É, vem pro FETEG você também, meu amigo. A nossa amiga Rafaela mandou um beijo aqui pro Maurinho e ela com certeza vai estar no FETEG. FETEG vai ser lindo, Antônio Cláudio. Ó, vem pro FETEG todo mundo, tá dizendo ela aqui. Rafa, beijão! É, o vereador aqui, Thiago da Prata, parabéns pela programação teatral desse ano em Guaranésia, vai ser demais. Legal, vamos mais um convite aqui, Maurinho, acho que pra gente finalizar, acho que é o último que eu tenho aqui, a gente tá colocando todos esses convites aqui durante a semana no Alô Bom Dia, vamos ser mais essa semana aí, né? Vai, tá chegando. Vamos lá. Diretor da Companhia de Teatro Rastro dos Astros, da cidade de Ubá, Minas Gerais, nós viemos aqui convidar todos vocês para no dia 9 de setembro, às 15 horas, no Centro Cultural, para assistir o nosso espetáculo musical infantil, da adaptação do livro de Maurício Drouot, A Menina do Dedo Verde. Vem, pessoal, vem pro teatro, vem pro FETEG. Bora lá, Companhia de Teatro Rastro dos Astros, 10 anos. 10 anos de resistência, 10 anos de arte. Arte de verdade. Bora lá pro FETEG, povo! É, resistência, é assim que se produz no teatro no Brasil. Fazer cultura no Brasil nos dias de hoje não é fácil. Maurinho, bom, a gente vai estar divulgando aí durante a semana, no Alô Bom Dia, né? A programação aí de todas essas peças aí, os horários, mas todo mundo está convidado, né? Tudo não vai dar para assistir, né? Mas façam as suas escolhas, viu? E compareça, prestigie, porque a gente precisa de dar realmente essa força aqui pro FETEG. Segundo ato, já... Comparado com o do ano passado, o salto já foi... Foi muito grande. Muito grande, muito, né, grande, Maurinho? Muito grande. Eu tô até preocupado pro próximo ano, meu amigo. A gente tá pensando já em fazer um outro formato. Era para ser um outro formato esse ano, mas infelizmente com toda essa turbulência da parte financeira econômica, foi complicado, do nosso, né? País, né? Aí não teve, mas pro ano que vem a gente tá pensando em um outro formato, com mais dias, ao invés de fazer somente em, tipo, ano passado foram 4 dias, esse ano já foi 5, e a intenção é que o ano que vem a gente consiga fazer, eu acho que a semana toda, começando domingo, indo até o outro domingo, com um espaço maior, para que as que também eu sei como é complicado até para as próprias companhias, a gente pede desculpa direto para eles, porque fica, tipo, a quinta-feira ficou muito tumultuada, mas é uma coisa, a gente tem que também estar se adaptando aos horários deles também, a locomoção, não é fácil. Ontem eu fiquei à tarde procurando ônibus no Rio de Janeiro que viesse para chegar, se conseguisse chegar aqui em Guaranésia, arrumando van. Então a gente acaba ajudando eles de todas as formas para que eles se sintam bem e se sintam em casa aqui também. Tem toda uma logística, uma estrutura por trás do FETEG, que a gente não percebe, né? Às vezes a gente não vê, vê lá o espetáculo bonitinho, né? E não é bem temos, assim, não. Tem muita coisa por trás. E né? ontem eu falei uma coisa que eu vou falar novamente, falei lá na sexta jornada mineira lá do Patrimônio Histórico. Nós temos uma comissão de 30 pessoas e, se eu não me engano, a maioria gira entre 16, 17, 18, 19 anos, são todos adolescentes, né, jovens, que estão aí batalhando, estão aí trabalhando, estão batendo firme, sabe, estão trabalhando como gente grande, como foi no ano passado. Foi um reconhecimento ano passado para eles, até os grupos elogiarem demais. Teve uma cena que uma mãe estava perguntando, mas minha filha, será que ia dar conta? E nisso chegou um grupo, não me lembro de onde era, que falou: Maurinho, meus parabéns pelas crianças que você tem, que eles estão tratando a gente de uma forma que nós nunca tivemos uma receptividade assim. Então, esses meninos, eles ficam pensando o ano todo no FETEG. Então, até esse ano o FETEG está acontecendo mesmo por causa deles. Dessa meninada. Deles, porque era para não acontecer. Isso. Tudo que girou era para não acontecer. E eles que estão aí trabalhando, ficam aí por trás, ficam aí trabalhando com todos esses grupos, conversando com esses grupos, dando apoio total a eles. Isso nos dá certeza, graças ao seu esforço e essa meninada aí, que a gente vai ter outros atos aí, com certeza, para os próximos anos. Esperamos que sim. E pelo que eu me lembro, o ano passado a gente não tinha o Centro Cultural, né? Isso. Já foi uma festa muito grande, né? Teve, claro, que fazer algumas adaptações. Esse ano a gente já tem o Centro Cultural, já temos um espetáculo aí na Praça Pedro Fontoura, que já sai um pouquinho aqui do nosso meio aqui. Na estação, vamos levar o espetáculo para Vila Nunes ali, né? Para o ano que vem, Santa Cruz da Prata. Santa Cruz da Prata, né? É um sonho levar o espetáculo para Santa Cruz da Prata, zona rural, fazer um festival. É um sonho nosso fazer um festival onde aconteça apresentações em vários pontos da cidade, fazer essa descentralização, levar o teatro, levar a arte aos bairros mais afastados, levar um teatro lá no Renovação, seria fantástico, né? Fazer com que todos tenham acesso ao teatro, porque às vezes fica meio fechado, as pessoas às vezes não conseguem ir, ou vai no Centro Cultural, não vou entrar lá não sei o quê. Não, o teatro é para todos, a gente tem que trabalhar a cidadania cultural, o teatro, a arte, é para todos. Eu sempre bato na tecla que a gente tem que trabalhar a nossa comunidade, a gente tem que trabalhar pro nosso povo e pros nossos artistas. Eu acho que é isso que tem que começar a ser explorado, os nossos artistas, nosso potencial e as ações, né? Porque o festival de teatro, ele traz pessoas que vão ficar, tipo, todo o pessoal chega aí na quarta-feira, vão ficar quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, vão viver 5 dias em Guaranésia, vão estar vendo o que Guaranésia tem, vão estar consumindo em Guaranésia, ou seja, da parte econômica, é muito bom para todo o comércio. Guaranésia ganha demais, né? Então, eu acho que tem que ser valorizado ações que tragam pessoas que façam esse trabalho. Né, que fiquem aqui, que vejam a cidade e depois esparramem lá fora. Pô, fui em Guaranésia, uma cidadezinha, como minúscula. Aconteceu naquele festival lá de trás, que até hoje o pessoal ainda fala. Exatamente, né? Lá em 96, que o pessoal lembra do festival de 96, da mostra de 96. Então, isso que eu acho que é interessante, porque eu não acho legal. Às vezes você faz um evento para milhões de pessoas, onde as pessoas vêm aqui, detonam sua cidade, vão embora, passam uma noite aí, e aí foi embora. E o que isso gerou para Guaranésia? Não gerou nada. Como se diz no nosso meio cultural, evento é evento, porque ele vai embora, ele passa e diversão, não deixa nada, né? Diversão momentânea e que não acrescenta nada, infelizmente. Mas quem sabe um dia a gente muda isso. Com certeza. Maurinho, valeu, meu amigo, um grande abraço, viu? Antônio Cláudio, mais uma vez, muito obrigado pela força que você dá aí pra gente, pro Grupo Máscaras, pro festival. Queria mandar um beijo pra Rafa, um beijo pra menina Ana, um beijo pra todos do EUS, que a gente tava lá ensaiando até agora. Meus filhos e para todo mundo. Fica o convite. É, participem do FETEG, que vocês não vão se arrepender. Começa dia 6 de setembro, hein, gente? FETEG em Guaranésia, segundo ato. Intervalo em comercial e eu volto para encerrar o programa já já. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso.